Estádio Astorga, Carnaval Força Total, força jovem, é claro, força total, porque essa juventude vem com toda a sua força, e a força jovem está predominando o Carnaval no Astorga Curitiba.